Natal do Fronte. Ho, ho, ho, ho, ho. Aqui, o bom velhinho já chega de saco cheio. Ô, criançada chata do caramba. Papai Noel, Papai Noel! Fala, amiguinho! Vem que tem, vem que tem! Ho, ho, ho! Natal já está chegando e o bom velhozinho aqui está de bom humor porque já está pensando nas férias, férias! Oh, vida boa! Que legal, Papai Noel! Eu também tô de férias na escola, Noel! E você foi um bom meninozinho o ano inteiro? Claro que fui, bom velhinho! E esses deduzinhos cruzados aí nas suas costas, hein? Ho, ho, ho! Ô, louco, Papai Noel! O senhor enxerga nas minhas costas, hein? Claro que não, amiguinho. É que o Noelzinho aqui, ó, é bem velhinho, sabe muito bem, tem muita experiência, sabe que você aprontou o ano inteiro. Mentir pra quem é velhozinho, ó, é crime, amiguinho. Credo, Papai Noel, mas toda criança faz isso, hein? Isso significa que eu não vou ganhar presente? Depende, amiguinho. Depende do quê, Noel? Do cartãozinho de crédito do seu papai. Oh, oh, oh, hein? Ele tem feito as compras à vista? Papai Noel não gosta de vender em parcelas. Então, Papai Noel, será que não rola uma promoçãozinha, assim, de última hora, sabe, no Natal? Promoçãozinha? Claro que não, amiguinho. Isso aqui é Natal, não é Páscoa que você compra aí ovozinho de chocolate quebrado no dia seguinte, hein? Aqui é tudo pelo preço justo. E justo pro bolsozinho dos meus amigos fabricantes. Ho, ho, ho! Ah, tá. Então eu vou lá na avenida, lá na casinha, falar com outro Papai Noel. Outro Papai Noel, amiguinho? Nem perca o tempo do seu papai indo até lá. Aquele lá, ó, vou te contar, hein? Não é um Noelzinho de verdade. Como assim, Papai Noel? Como assim? É que fizeram uma licitaçãozinha, amiguinho, e o empresário que ganhou decidiu colocar um Papai Noel Noelzinho fake lá só pra economizar uns trocadozinhos, entendeu? Aquele lá não é o Noel, é o zelador da casa. Ho, ho, ho! Então ele não vai me trazer presente, bom velhinho? Não, não, não, mas pega aqui o meu pirulitozinho, ó, e vai andando, amiguinho. Vai andando, porque a fila de pirralhozinhos já está ficando grande atrás de você, hein? Ho, ho, ho! Feliz Natal, infeliz! Natal do Fronte, presente? Oh, oh, oh, oh, oh! De volta a qualquer momento.